Premier. Um som que carrega o nome de uma ilha em suas apresentações. A Ilha de Mosqueiro. Assim como o Premier faz parte da história da bucólica Ilha de Mosqueiro, a Ilha de Mosqueiro faz parte da história do mega sonzão Premier Prime. Onde foi fundado no ano de 2001. Mais precisamente no dia 18 de dezembro. E tem sua história escrita no mundo das aparelhagens. Com o seu show irreverente. E seu cenário mirabolante. E hoje o sucesso continua. Uma nova página. Uma nova era. Um novo show. Com um novo som. Este é o Mega Sonzão Premier Prime de Mosqueiro. E pra fazer a sua festa, DJ Paulo Marito Bence, DJ Iago Mix, DJ Alanzinho Pressão. Vamos lá, meus DJs. Sacode os seguidores agora. Quem não tem hora pra chegar em casa, deixa o bracinho aí. E bate na palma da mão. Chegamos. Paisandu, deixa a mãozinha no céu que eu quero ver. Só quem é do papão, joga o bracinho pra cima e dá-lhe na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Torcida do Paisandu, faz barulho aí, vai! Olha meu parceiro Maurinho, da 99, do nada de Maracanã, obrigado! Ninguém viu, desapareceu, nada sumiu. E aí, Toninho? Leozinho da Nike tá aqui do lado desde ontem. Obrigado, Leozinho. Diretoria pra todo mundo. Aonde? Premier de Mosqueiro. Quem sabe canta aí. De lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar? Põe aquela saia, vai. Vem pro Prime, vem. Põe aquela. Vem. Vem ser Prime você também. Sabe, canta! Dá uma moda boa. Família Boraquial, mais uma vez no Premier. Só vão. Vamos acabar, meu irmão, obrigado. Tem mais uma, Iago, tem mais uma, tem. Toca mais uma, vai, vai, vai. Iago Mix. Já estamos ao vivo! Aqui na festa do União Sport Club! O galera do Chope! Do 26, Alana! O Batela, Rômulo, Cris! Carlinho, Vitor! Jefferson e o Toninho! Sinto também as paredes ter ouvido. E era pra ser escondido, já que não é. Canta aí, vai! Vamos acordar esse prédio, fazer inverno. O galera do Nacional, do quilômetro 20! Aqui, onde? Premier Prime. Já se preparando. MJ. 26º. Rally do Sol em Salinópolis, meu irmão. Sexto, né, Maria? Pressão! Detona Iago! Mega Sonzão Premier! Alô, Primote! Nosso patrão Lino Senna está ali no meio também. Obrigado, Lino! Abraço a toda a galera do Guarani, do Recreio. Também estão aqui, Leonardo Nunes. Alô, Leozinho! O Premier vai chegando. deixa a mãozinha no céu, no céu, no céu. MJ. Luciano Prime, a família paroquial invadindo a área. Vamos juntos, Mori! Pra cima! Pra cima! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja com uísque. Vem, meu DJ Iago! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Minha amiga Joyce da com ela e a loura do bocal também. Alô, Melri. É os canalhas do comércio novamente. E aí, meu parceiro no auxílio da Nike, você, o Anderson. O Dudu já chegou. Pode chegar junto, hoje tem. Eu sei que você deve estar imaginando. Esse moleque, eles devem estar roubando. Júlio Feitosa de Castelhal. Obrigado, Júlio, galera do Passat Moral. Sem moral. Joga pra cima a latinha de cerveja. E quem é sincero dá um grito. Só quem é sincero joga a mãozinha pra cima. E só quem é sincero joga a mãozinha pra cima. E bate na palminha, bate, bate na palminha. E bate na palminha, bate, bate na palminha. Lá pra casa, pra geladeira pega, catuaba, depois do corte, ela ficou animada.

casa com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Oi! Luciano Prime! O galera do paroquial já invadiu da área, meu irmão! Tamo junto! Foi! Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Tem mulher solteira hoje aí, não tem? Cadê o grito dos homens sinceros? Hugo Promonte, o Taco da Serra, parceiro de trabalho. Obrigado, Maninho. Vamos ver! Saiago! Vocês estão prontas, piranha? Já! Vai! E vai dar! respeitar. É assim! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Só quem gosta de fazer a mão no escurinho, dá um grito aí. Apaga a luz, apaga a luz. Quem tem fé em Deus, quem tem fé em Deus? Deixa a mãozinha pra cima, deixa a mãozinha pra cima. Balança pra direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E coloca no telão, no telão, no telão, o símbolo daquele, o mais querido do Pará. Bota aí, o símbolo do Remo, vai. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Cadê a galera do Remo? Deixa a mãozinha no céu. Apaga a luz, no céu, apaga a luz, no céu, apaga a luz, no céu, apaga a luz. Quem é do Remo? Quem é do Remo? Apaga a luz, assim, ó. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Coloca o símbolo do papão agora, Boninho. Quem é do Paisandu? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Quem do Flamengo? Flamengo, Flamengo. Apaga a luz. Quem torce pro Flamengo, dá um grito aí. Apaga a luz. Quem é flamenguista, dá um grito, bora. Apaga a luz. Apaga a luz. Me falaram que quem comanda na Vila União é a torcida do Corinthians. Apaga a luz. Apaga a luz. Quem é do Timão? Joga o bracinho pra cima. Apaga a luz. E quem tá de rock? Quem tá de rock? Apaga a luz. Canta assim. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Assim. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje pra cima. Eu tô de rock. Hoje pra cima. Eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Me segurar. Pressão, meu Prime! Um, dois, três, quatro. O Gabrielzinho do Quadros. Obrigado, Bonilho. Nosso amor, hein? Nosso amor é lindo. É o quê? Nosso amor é lindo. É o quê? E nos faz feliz. E o mundo? Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Pra sacudir! Somos estrelas do céu. Obrigado, meu parceiro Dudu. Também tá aqui com a gente, né, Dudu. Vamos no centro. Seu moral. No coração. Vai dar o quê? Iago Mix. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vem, vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando. Vem novinha rebolando. Hey! solteiro, deixa a mãozinha pra cima, deixa a mãozinha pra cima, dá-lhe na palma na mão, palma na mão, palma na mão, assim ó, eu tô solteiro, eu tô solteiro, quem é sincero de verdade dá um grito, vai, quem é sincero joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e canta assim, eu sou sincero, eu sou sincero. Quem nunca meteu um chifre aí? Quem já levou um chifre, dá um grito. E quem já meteu um chifre, dá um grito aí, vai. Sacou de tudo! Um, dois, três. Os mega primos. Os malas do quilômetro 19. Quilômetro 17 também, meu irmão. Tá todo mundo junto. Tá visto. Clube do Grêmio. O da Vila do Quadros. O galera que eu tenho um carinho muito grande. O galera da Vila do Quadros. O galera do Grêmio. Lucinaldo Prime, meu irmão. Toda a galera do Paroquial. Obrigado, Murilo. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Vamos lá, família! Prime, Prime, Prime. É o Prime! O som que representa a Ilha de Mosqueiro chegou. Novo Premier, agora é Prime. O cara do Nacional arrastando tudo na pressão do Prime, meu irmão. Valeu, galera! Abraço pro Diego, Peter, do Una, o Paulinho e a parceira está formada, meu irmão. Parceria está formada. Junto com o DJ Cício Pressão, aqui na área VIP do Prime. O Dudu! O Rei das Brumas! Fala, meu patrão Lino Senna! Hugo Prime também está aí no meio, bora, Hugo! Tamo junto, Maria. Tá chegando a festa aí do Nacional na Vila Campinho, 19 e 20 de agosto, com o som do Gavião Live de São João da Ponta. Vai ser demais. Central, todo mundo, obrigado, Maurílis. E aí, diretoria? Biscoito e o seu amor. E aí, Marjorie? Para Cíntia, para Gil. Meu amigo Val, é pressão, viu? Galera do Passat Moral. Matando a saudade, né, Marinho? Tamo junto! Alessandro de Anuridema e a galera da cidade de Nova Seis também tá aqui com a gente, rompendo fronteiras. Gente, próximo sábado e domingo nosso Premier Prime vai estar lá em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. Vamos fazer uma turnê lá pelo Marajó. Semana que vem, Cachoeira do Arari, no próximo em Sony e Salva Terra, é o nosso Prime, é o Prime invadindo a Ilha do Marajó. Tá chegando também em Bragança, por sinal, galera de Bragança tá ali, nos aguarde, dia 9 e 10 de setembro, lá em Bragança, viu, papai? Vai ser pressão! sermos mosqueirenses e levar o nome desta maravilhosa ilha por onde o Mega Sonzão Premier se apresenta. Internacional Esporte Clube. Quando estão aqui no Prime. Já quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta. Estamos ao vivo. Fica maluca. Já gravando nosso CDzão ao vivo. Pra festa de hoje aqui no União. Auxílio curtindo o Prime. Muito obrigado, Unidos. Quero ouvir. Depois que eu conheci o Mandela. Gil. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela zoa. Depois que eu vi como ela. Quem sabe vai cantar brilhando aí. Só agora que eu me perceber. Vocês. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17. Mega Sonzão Premier! Vai dar o quê? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. E é o nosso trio formado. Vai dar. Aqui na Vila União, festão. Do União Esporte Clube. E o trio. DJ Paulo Maritubense. DJ Paulo Maritubense. Thiago Mix. E Alanzinho Pressão. O trio. E Alanzinho Pressão. O trio Prime. Sacode Amazônia. E a galera do União, meu agradecido, obrigado ali, nossos inocentes. Estão aqui no meio. Galera da Vila de Quadros, galera do Grêmio também, obrigado. Tamo junto! Bora, Cíntia! Bora, Marjorie! Depois de escolher. Aqui é. Aqui é. Premier Prime. O Mega Sonzão de Mosqueiro. Ela tá muito estressada, com raiva de tu. Tem que dar pra ela uma dose de pitu. Ela tá muito estressada, com raiva de tu. Tem que dar pra ela uma dose de pitu. De pitu, de pitu, de pitu, de pitu. Que bonito! Bonito! Tá chegando o 21º Festa do Natal Futebol Clube com a luxuosa Paredão. Galera do quilômetro 18 de Maracanã, dia 9 e 10 de dezembro. Vai ser demais! Tá chegando, hein? E a equipe dos perversos também! Lucivaldo Prime na lua de e toda a galera. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou do chão. E o quê? E não precisa 28 de outubro. Já estou no São José, a quilômetro 23. Com um incrível Montenegro. Toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas eu não me atrapalho essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Premier, Premier, Premier. Sou eu mesmo. O que faz? Premier, o ícone musical da Ilha de Mosqueiro. Os fura-olhos do Leão. O ser Ivan, Luciano, o Alisson e o Sarará, meu irmão. Sarão, covarde! O que passava lentamente, até que fôssemos dormir. E dança aí! Peço pra vida outra vez. E aí, Anderson Pimentel! Naná! Não somos super-humanos para controlar ou mudar o destino. E a galera da Travessa aqui na frente. Um abraço, galera. Sejam bem-vindos no Premier Prime. Premier Prime. O som delta de Mosqueiro. Paulo Marito Mendes. Iago Mix. Sinho pressão. Tragam ela de volta para minha vida. Pra dançar. Sigo sendo esse. Dudu, manda um abraço aí pro Sueco da Ceasa. Isso aqui é Lu Sueco. Família Santa Maria da Pantosa. Tomando todas no Premiere. Junto com o Flávio da Mecânica MB. Valeu, gente. O que falava contigo, que te ligava às duas da manhã e te contava sobre sonho de menino. Fala, meu parceiro Bruninho. Sou eu mesmo que te emprestava o ouvido. O Dudu, rei das frutas. Esse é moral, viu, meu? Tempo que passava lentamente. Até que fosse muito. Ele dá no som, ele dá valor. Fala aí qual é, Dudu. Premier Prime. É. Pra vida outra vez. Para Premier Prime. Nos caminhos. Novo Premier. Somos super humanos. Para controlar ou mudar o destino. Premier. O som delta de Mosqueiro, Paulo Marito Benz. Vem, DJ Iago. Então dança assim. Essa é uma velha história de Ronaldo. Um amor e um beija-flor que conheceram um amor. Eu sou o gerente Ronaldo. Noite fria de outono. Não chega aí, Abdol. E as folhas caídas no chão. Da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor. E ele lhe apresenta amor. E diz que o frio é uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim. A única. O amigo DJ Cício, o pelado do Açougue Central, dá todo mundo na retaguarda. Um abraço, galera. É nóis. Juntinhos. Assim, ó. Que saudade. Que me beijou, depois voou pra longe. Dudu, o rei da melancia. E a primeira dama, Patrícia, também. Um abraço, Marília. Antes de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Pra dançar, meu irmão. Manda 007. Estamos gravando ao vivo. Essa é uma velha história de. Primeira parte com o Paulo Marito Bense. Segunda parte, Iago Mix. Que conheceram o amor. Gastão do União Esporte Clube. Noite fria de outono. Já joguei a Lanzini Pressão. As folhas caídas no chão. Da estação que não tem cor. Vamos, Ronaldo, rapidão. Esse beija-flor. Apresenta amor e diz que o frio é uma fase ruim. Juninho, Luciano, André, Léo, os perversos bem na frente do comando, tomando todas. Merece conhecer amor e todo o seu calor. O Dab DJ Hugo Prime. Que saudade de um beijo. Estou pra longe demais, pra longe demais. Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Parceiros de Beira Mar. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta amor. Olha meu parceiro Pezão, meu amigo Pezão do Passat Moral de Castelhal. Ele é sua esposa Amanda. Um abraço com muito carinho pra você, Pezão. Tamo junto. Com saudade do comecinho, bora. Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Só gente, a gente pede com muito carinho pra galera controlar o entre e sai aí, tá bom? 07. Para contribuir aí com nossas seguranças da portaria e a direção da festa avisa, você que sair pra entrar de novo vai ter que comprar um novo ingresso, tá bom? Então bora colaborar aí com a direção da festa pra gente poder fazer uma festa bacana e ajudar nossos amigos aí da portaria também, viu gente? Então já sabe, viu? Você que sair terá que comprar o ingresso novamente pra poder entrar na festa de novo, viu? E ele lhe apresenta amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer amor. Você e a Vilma estão aqui. Família Trinca Ferro de Garapé Azul. Garota, não chore. Não chore. Não chore. Por ele. Mais uma, Edson. Sei que tá difícil pra dizer, mas também não tá fácil pra ele. Mais três. Um dia ele tem me ligado perguntando por você. Sei que seus pais não querem essa união porque ele e a galera da Samoeira! Alessandro de Barcarena! Huerton! Todo mundo aqui, obrigado! Não chore, você. Não chore por ele! Garota, não chore! Não chore! Não chore por ele! Vem ser Prime você também! Os parceiros de Beira Mar. Sucesso em todo o Brasil. Se é pra falar de amor, de paixão, eu lembro de você. Vamos achar fumaça, Ronaldo. Eu penso porque me deixou. Eu tento esquecer. Paito da empresa, Transpaito. Eu não sei quem é. Por aqui na área VIP, junto com o Dudu das Pombas. O DJ Cízio está na área. Obrigado, Cízio. O galera tá falando no Prime, viu? Galera do Açougue Central também. E Ronaldo. O Mauricinho, mal criado. No Hércules, Raimundo e o DJ Cristiano Patrick vai tocar. O Mauricinho, mal criado. No Hércules, Raimundo e o DJ Cristiano Patrick vai tocar. Próximo final de semana. O mal criado. Dia 22 e 23. Vamos até a Ilha do Marajó. Cachoeira do Arari está se preparando para receber o show do Prime! Premier! E depois vamos estamos em Sori, em Salvaté, na nossa turnê do Prime lá na Ilha do Marajó. 11 e 13 de agosto, tradicional festa dos pais. Tremendão Gilson, em Primavera. Meu amigo Brito, presidente do Primavera Esporte Clube. Um abraço, Brito. Tudo já vai caminho, vem cá me pego recordando. Lágrimas rolaram dos meus olhos que chorei mais de uma vez. Tem algumas marcas que ficaram no sorriso nesse vano. Fala meu parceiro Nauzinho do Live! E também lembranças tão... Você e a sua esposa, meu bem, estão aqui desde ontem. Eu fico muito feliz. Eu e toda a família Premier, pela sua presença, viu, Murilo? Galera que veio, lá de Benevides, Ananindeua, Marituba, São Isabel, do tio nosso Premier, Lucinaldo Prime, galera do Paroquial, invadindo! Boca, eu te quero. Pra se apaixonar, se der tempo. Vai dançando. Eu necessitava de... O da DJ Hugo Prime. Manda 007. E aí, José? Ô, soldadinho. Ô, seu Zé. E aí, biscoito? Patrick. Nossa diretora Cíntia Pavão, Marjorie Lima. Estão aqui do lado do Benete ontem. Larice. Hoje ela veio. Rogerinho tá chegando pra beber. É o cara do União, viu?